gente cantar. Quero ouvir toda a gente dançar. Quero ouvir a dar bem alto este grito que eu vou dar. Hey-o, hey-o. Ora, muito bem, ora são 14 horas e 15 minutos, ora então, se não se ligou à antena da Rádio Arcanciel, pode ligar, sempre com as boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, hoje somos o 16 de março de 2022. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita. Ora então, e até lá vamos ficar com a gata que vai animar o baile da nossa Rádio Arcanciel 96.2 no dia 30 de abril na sala de festa de São Mismari. Ora então, lá vos esperemos todos para animar a nossa festa da Rádio Arcanciel, organizada pela Rádio Arcanciel com a gata. Então vamos escutar a gata Sou Mãe Solteira. Até já. E de olhos a brilhar, a novidade corria.

nossa maneira. Viva Portugal, é o meu país. É neste cantinho que sou feliz, gente hospitaleira. Dançando e cantando à nossa maneira. Ora, muito bem, 14 horas e 23 minutos. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória já para fazer da parte do Sr. Joaquim Leite, que para ele, para toda a sua família e para todas as pessoas que o conhecem aqui em Orleans, e principalmente o Sr. Bessa e a sua esposa. Ora então, vamos escutar Cristiana, Canção da Família. Até já. Okay.

basta-me só um que me saiba amar. Quatro amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que me saiba amar. Sempre cambalear. Chego a casa, olho para a luz, meio no chão que tem tudo, já não posso mais andar. Chego a casa, olho para a luz, caio no chão que tem tudo, já não posso mais andar. Vou deixar minha mulher, isso mesmo aquela mulher, vou deixar de mover mim. Vou deixar minha mulher, isso mesmo aquela mulher, vou deixar de mover mim. Sempre cambalear. Chego a casa, olho para a luz, caio no chão que trepou, já não posso mais andar. Chego a casa, olho para a luz, caio no chão que trepou, já não posso mais andar. Dizer a verdade, nós pertencemos ao Estado. Quando estou ao pé de ti, tenho pena do que lá vi, já não posso mover mais. Quando estou ao pé de ti, tenho pena do que lá vi, já não posso mover mais. Muito bem. Ora então, uma boa continuação com a companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Raul Sonado, A Minha Ida ao Médico. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Eu vou contar-lhes a história da minha visita ao médico. Quando eu saí da escola,

esta fé, como tantos peregrinos. Eu vou à toda diria agradecer a Maria os seus milagres divinos. Vou acender uma vela. Muito bem, então são 15 horas e 5 minutos. Ora então eu vou dar a minha receita de hoje. Ora, a minha receita de hoje vai ser, tem várias funções. Tenho aqui chá que fazem muito bem para pessoas que são diabéticas. Ora então vai ser já o primeiro. Ora bom, se você tem diabetes, ora convém ter cuidado, não é? Ora então temos um chá de pegamos um litro de água e fervemos com dois pauzinhos de canela lá dentro. A canela tem muita utilidade, muito boa para a saúde. Ora então, e fervemos, então tomamos esse chá de canela. Faz muito bem para quem tem os diabetes. E para quem não tem, também faz bem. Tem muita utilidade, esse chá de pau de canela. Então, para já. Ora então, como estamos no tempo em que nos enfrentamos com várias situações de gripe, é o pó que vem das Áfricas do Sul, é preciso também muito cuidado para quem tem alergias à garganta, que tem, funciona mal das suas vias respiratórias. Então, temos aqui um chá que é bom fazer. Então, pegamos numas pontas de eclipse e fervemos a água da eclipse. Fazemos aquele, como se fosse um chá. Deitamos umas folhas lá dentro e deixamos ferver um bom bocado. E deixamos estar dentro da casa e podemos apanhar vapores quando ele está a ferver. Então podemos pegar num pano por cima da cabeça e apanhar aquele vapor que vem da água que está a ferver com as folhas do eucalipto lá dentro. Faz muito bem para desentupirmos as nossas vias respiratórias. E também dá bom ambiente à casa, que faz muito bem para desinfetar. E também faz bem aos dentes. Se você estiver mal dos dentes, com dores de dentes, também faz bem gorgorijar o chá da Clip. Muito bem. Pronto. E depois tenho aqui um também que é para as pessoas que tiverem muita tosse, não é? Porque estamos neste tempo de gripes, anda sempre tudo a tossir. Ora então, temos aqui o chá das cascas de cebola. Aquelas cascas de cebola secas que nós tiramos ao redor delas para descascar a cebola. Precisamos aí de umas duas para fazer aí um chá de meio quartilho de água. Duas, aquelas cascas todas bem aproveitadas para lá para dentro de uma cafeteira para fazermos o chá. Duas boas cebolas bem descascadas, a casca castanha, não é? Vocês tiram. Fazemos esse chá e adoçámo-lo com mel. Faz muito bem à noite. E também um bom copo de leite à noite com mel, bem quente, ao deitar, também faz muito bem para as constipações. Ora bom, espero que tenham feito um bom proveito destas minhas dicas sobre o chá. E também é bom, agora até para a tarde, um leitinho com mel, ou um café com os gatos, um chá com gatos também. Pronto, é tudo tem a sua utilidade e na sua hora em que é preciso. Tenham cuidado, mas é com este pó que nos apareceu em frequentar várias áreas do nosso país, aqui em França, Portugal, Espanha e vários outros países por aí. É preciso começar a utilizar um bocadinho a máscara, porque amanhã ainda vai haver um bocado. E para aquelas os crianças e as pessoas mais idosas, convém ficar em casa, não andar ao ar cá fora. E todas as pessoas que andar cá por fora, convém utilizar a máscara. É muito aconselhável para evitar certas coisas, talvez, porque isto são coisas que vêm pelo ar, traz sempre algo atrás. Ora, então, convém prevenir. Utilizar mais um bocado a máscara durante o dia, quando saírem de casa. Até já. Fiquem bem, até já. Vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Até já. Ses beaux yeux d'enfant. Elle a para mim. És a rainha da noite, da noite. Sou teu, sou teu, até ao fim. A ti me vou dar, para sempre entregar. És a rainha da noite, serás para mim. És a rainha da noite, da noite. Sou teu, sou teu, até ao fim. És a rainha da noite, serás, serás para mim. Nos julgamos ter madrugada, somos

desejamos. Ora então, fiquem bem, até já. Tenho aqui uma dedicatória que vamos ir até Felgueiras, Portugal, que, para Maria de Fátima, que pede Fernando Martins, Felgueiras é minha terra, para toda a sua família, seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas, principalmente todo o lado de Felgueiras, que é da terra do senhor Fernando Martins também, nosso grande artista. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Felgueiras é minha terra.